graça. Te digo, eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Bateu saudade, vou morar na tua cama. Só basta você me ligar que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Quero te ver nem de graça. Te digo, eu não volto nem a pau, e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar.